Na minha embriaguez, creio na tua existência. Abro as minhas pernas e solto-me neste exercício de masturbar a tua inquisição. Excito o teu cosmos na morbidez deste corpo já sem alma. E condenas-me por parir os orgasmos que não quiseste ter. É a ressaca do desejo que mantenho contido pela tua negação justa. É perverso o sentido que sigo. Em assassina quero converter-me. Nego a culpa por ser o que levo. Nego a culpa de seres escuridão. Enquanto prossigas nas minhas meias pretas, a ignorância de não sentir tesão. Assassino-te a foda. E corres desvairado a tentar dispersar a nossa intoxicação.